Polentinha do Arrocha. Mais um cacá. Sai da janela, bote um arroz no fogo, vai lavar uma louça e deixa a vida dos outros. Quer saber que horas eu saio? Quer saber que horas eu chego? Quer saber quanto eu gasto? E também quantas eu bebo? Fica a dica, tô saindo sem deixar meu rastro, mas pra você deixar seu papo, fazer sombra na luz, na casa do caralho. Vai, vai, vai, vai. Eita, vai, vai, vai, vai, vai. Vai fazer sombra na luz, na casa do caralho. Vai, vai, vai, vai. Se sua estrela não brilha, não tem jovens, cara minha. Se sua estrela não brilha, não brilha coisinha, não tem jovens, cara minha. Quebra, vai, vai, vai, vai. E vai fazer sombra na luz, na casa. Fazer sombra na luz da casa do caralho. Vai, vai, vai, vai. Traga a bebida, miro. Da casa do caralho. Da casa do caralho. Alô, meu parceiro Coringa. Estourado. Portal. Da janela, bote uma luz no fogo. Vai lavar uma louça e deixa a vida dos outros. Eu saio, quer saber que horas eu chego? Quer saber quanto eu gasto? E também quantas eu bebo? Sou do bonde do demais, hoje eu só quero sossego. Tá preocupada comigo? Assume então meus boletos. Fica a dica, eu tô saindo sem deixar meu rastro, mas pra você deixar esse papo, vai fazer sombra na luz, na casa do caralho. Vai, vai, vai, vai. Eita, menina, vai, vai, vai, vai, vai. Vai fazer sombra na luz, da casa do caralho. Vai, vai. Se sua estrela não brilha, não tem jovens, cara minha. Se sua estrela não brilha, não brilha coisinha, não tem jovens, cara minha. Vai fazer sombra na luz da casa do caralho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai fazer sombra na luz.